aqui. Século 21, ó, mais um MC representando a zona norte da minha quebrada. Atividade na favela é não cometer falha. Se vacilar, leva sacode. Vários de menor na correria, só de Glock. Na captura de mais um otário vacilão. Aqui não se cria, o papo não faz curva não. Capoeirou os irmãozinhos da quebrada. Por causa desse puto, mano, tá atrás da jaula. Mas deixa quieto que o bicho vai pegar. O vacilo vai ser cobrado, X9 vai se ferrar. Vacilou aqui na favela, o bicho pega cuzão. Fingiu ser meu amigo, veio e pagou de gatão. Vê só que atitude é essa. Vê que eu te falei que essa raça não presta. Tamo sempre ligado nos gambé de boina preta. Mas traz os vacilão pra eu descarregar minha escopeta. Não mando papo de otário assim que é. Contrariando FDP e detonando os mané. Aqui os fracos não tem vez, só sobrevive os fortes. Vacilou na favela, vai sair de pinote. Qualquer vacilo aqui vai ser cobrado. Até esse boy metido a playboy otário. Mas chegou insano pra cortar teu barato. Se liga no papo, playboy frojado. Insano chegou, te apavorou, não corre me enfrenta. Seu bicho é idiota, Zé vacilão, seu puta nojenta. Vacilão, pagar com a vida, sua porra de alma é minha. Não pense que é tão esperto, não vai, suga da minha. Sua cabeça quero na bandeja, seu sangue bem longe de mim. Não quero me contaminar, sua morte é vitória pra mim. Sou pior do que você pensa, igual fogo do inferno. Descendo do Corsa sedã, pistola na mão, vestido de terno. Me alimento do seu medo, perdão não adianta. Antes que te mate, primeiro a gente espanca. A morte está ao meu lado, nervosa pra te levar. O bagulho vai endoidar, e a chapa vai esquentar. E vacilo não se passa a mão, arrombada coisa vai pegar. A gente vai comemorar, sua mãe vai chorar. Não sabe o filho que tem, seu filho não vale o que tem. Agora cê pode chorar, rezar e dizer amém. Chegando, nós vamos chegar, tudo bem armado, tô eu e mais cinco. Se liga se os homens chegar, não vem me testar, reajo no brinco. A 180 por hora, isso não era um carro, era pulsação. Pois sei que eu sempre vacilo, mero vacilo, era o meu caixão. Minha mão estava suada e o nó apertado cruzou a garganta. Mas não tava desesperado, os olhos de ódio era aquela vingança. Nós vê, cobra teu vacilo, tu tá colhendo o que planta. Caracteriza o covarde, tarado comédia que manca. A 12 está engatilhada embaixo do braço, camuflando o jaco. Na esquina, fila da puta, com pé na parede de braços cruzados. Cheguei, me aproximei, com voz de malícia eu ainda chamei. Então, cadê vacilão? Aquele oitão velho que tu tem na mão. Lembra do tiro lá no meu irmão, que na tua viagem botaste no chão. Olha pra mim, sente o revés, implora perdão, beijando meus pés. Mas não sou Deus, vai perdoar, infelizmente tua mãe vai chorar. Me paga com a mesma moeda, você começou essa guerra. Tirou a vida do irmãozinho, queima roupa mirando na testa. Teu dia finalizou hoje, hoje mesmo acabei tua fama. Não me olha tão amedrontado, te falei pra não mexer com a banca. Passaporte não vende pro céu, falasse muito no cotel. Dessa fita toda para a mão, da conexão daquele motel. Ladrão que fala demais, não fala jamais da sua família. Mesmo que agita maribonde, passagem sem ter despedida. Catucasse a minha ferida, agora tirei tua vida. Quebrada é quebrada e não admite falhas. Aqui quem vacila toma eco na cara. Vacilão aqui não cola, se tu é vai embora. Ha, se quer chegar, mas chegue na moral, ó. Sem pagar a pau, gratificados mandando a real. Não venha vacilando, pagando de malandro. Malandro demais não se cria. O respeito é o que vale na periferia. Em qualquer lugar é só chegar, mas sem vacilar. Senão tu vai trombar, trairagem. Eu deixo pros covardes. Não troco ideia pra quem pratica pilantragem. Se você planta o mal cê vai colher. Aqui não é TV, quem vacila na quebrada e tá pronto pra morrer. Sempre cantando de galo e fora do tom. Pisa no meu calo pra tu ver o que é bom. Cara de palhaço eu não tenho. Comédia na banca, não tem bom desempenho. Falsos amiguinho vai queimar no fogo do inferno. Essa é mais ideia de um homem moderno. Tu não vale uma moeda, ha, de um centavo, seu otário. Dorme em paz, tu não vai. Eu sou teu pesadelo, eu vou estar aqui ali em cada esquina e cada beco, pra te assombrar nos degraus da escadaria. Tua cabeça vai rolar e vai parar numa bandeja. Depois pro chegado, vinho e cerveja.